Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ministério da Ciência e Tecnologia. Ministério da Educação. Apresentam Física Vivencial. Uma aventura para o conhecimento. Trabalho, energia e potência mecânica. Ai, não aguento mais estudar, Mari. Essa prova tá me dando um trabalho. Que trabalho, Kleber? Não tô vendo você fazer nenhum trabalho. Não vi você fazer nenhum deslocamento. Não vi você arrastar nada de um lugar pro outro. Esqueceu? Trabalho depende de dois fatores, força e deslocamento. É, engraçadinha. Tá com a matéria na ponta da língua, né? Mais ou menos, mas vai ficar. Quero gabaritar essa prova. E eu quero mesmo é detonar na prova de bicicross. Engraçado, posso ficar um dia inteiro pedalando que eu não me canso. Aqui, uma tarde de estudo me deixa exausto. Por isso que eu acho que dá mais trabalho, entendeu, espertinha? Sim, mas esse seu cansaço não tem nada a ver com trabalho mecânico. Simplesmente porque você não se deslocou. O teu trabalho mecânico foi nulo, igual a zero. Ih, Mari, agora a gente só vai falar em termos físicos? Ué, é a melhor maneira da gente estudar. Ou será que o meu irmãozinho deixou de ser nerd? Mais tarde, Kleber e Bocão conversam no pátio da escola. Cara, aquela coisa de cálculo e energia cinética tá me dando um baita nó. E aí, você estudou? Mais ou menos. Não consigo parar de pensar na prova de bicicross. A Mari que tá afiada. Aliás, afiada e chata. Chata? É. Sabe quando ela fica daquele jeito que tudo é pretexto pra colocar a matéria que ela tá estudando no meio? Já tô até achando que ela tá fazendo isso só pra me provocar. Eu até que acho divertido. Vou te dizer que já respondi algumas questões em provas em função dessa mania da Mari. Eu sei, eu também, mas sei lá. Quer saber? Acho que eu tô mesmo dividido entre a prova de mecânica na escola e a de bicicross. Ainda bem que tem física nas duas. Oi, garotos. Oi, Fê. Preparados pra prova? Preparadíssimo. Vai lá me ver? Como assim? Ah, prova de bicicross. Ah, o cara só fala nisso agora, Fê. Olha só, até vou te ver, mas com uma condição. Você vai me ajudar a estudar para as próximas provas, combinado? Qual prova? No estúdio da Rádio Atrito, Mariana comenta sobre os estudos com o professor Galileu. Ah, professor, eu tô achando a matéria fácil, fácil. É, só você, Mari. O Kleber e o Bocão não estão tão seguros assim, não, viu? E olha que o Kleber manja da coisa, quer ser até físico nuclear. Ih, Zezinho, ultimamente o Kleber não é parâmetro, não. Professor, ele só quer saber da tal prova de bicicross. Não fala em outra coisa. Depois só quero ver como é que vai fazer a prova de física. Não se preocupe, Mariana. O Kleber vai unir o útil ao agradável. Quer ver só? Como assim, professor? Está no ar mais um programa da Rádio Atrito. Atenção, atenção, ouvintes da Rádio Atrito. Hoje nosso programa acontece aqui, direto da prova Flash de Bicicross. Quem dá a dica é o professor Galileu. Detona, professor! Bem, nós vamos começar com a bicicleta, Mari. Olha só o que está acontecendo agora. Os ciclistas estão fazendo a volta de reconhecimento da pista. Percebam só. Agora, a bicicleta está andando num pedaço da pista que é horizontal, plano. Se, por exemplo, nosso amigo Kleber parar de pedalar, o que acontece? Atenção, todos se posicionando. Vamos dar a largada em alguns instantes. Se ele parar agora, não acontece nada, professor. Mas se ele parar depois da largada, ele perde a prova. Ô, Zezinho, não é disso que o professor tá falando. Tá falando em termos físicos. Gente, vamos lá. Acontece o seguinte. A força aplicada pelos pés sobre os pedais é o agente responsável por fazer com que a bicicleta se desloque, realizando um trabalho mecânico. À medida que se para de pedalar, a bicicleta vai parando depois de percorrer um certo trecho, por inércia. Assim, por inércia o senhor quer dizer no automático, vai indo por ir, não porque existe algo fazendo força. É isso aí, Zezinho. Você leu muito bem a sua parte. A forma de energia associada ao movimento chama-se energia cinética, que depende de duas grandezas. O produto da massa pela velocidade. E a velocidade é elevada ao quadrado, contudo dividido por 2. eis a energia cinética de translação e essa deixa energia... Deixa o professor falar. Olha quem fala. A Mariana tem razão, Zezinho. E tem mais. Enquanto houver velocidade, haverá energia cinética. Mas quando a velocidade cessar, a energia cinética será nula. Atenção para a largada. 3, 2, 1. Foi dada a largada. E agora a repórter Atrito vai direto onde a galera está para tirar as dúvidas. Bora pra arquibancada? Kleber! Oi, gente! E aí, tudo em cima? A Rádio Atrito está aqui pra saber. Alguma dúvida sobre a matéria da prova? Eu tenho. Seguinte, o que energia cinética e o trabalho mecânico têm a ver uma com a outra? Eu queria que o professor Galileu explicasse melhor isso. Tá no circuito, professor? Positivo, Mário. Já ouvi a pergunta. Sem energia, não há trabalho mecânico. A energia mecânica, disponível através do movimento dos pés do ciclista, permite que a bicicleta se desloque. E de onde vem essa energia? Mas e de onde vem essa energia, professor? Eu vou explicar, calma. A energia mecânica estava armazenada no corpo do ciclista na forma de energia química, que, por sua vez, veio através dos alimentos. Essa energia foi produzida através da fotossíntese, pela qual é responsável a energia luminosa que vem do sol. Enfim, não seria possível realizar o trabalho mecânico sem que todo esse processo de transformações de energia ocorresse. Quer dizer, a energia presente no deslocamento das bicicletas veio, em sua maior parte, do sol. Fui claro? Claríssimo, professor. Ok, ok. Vamos seguindo aqui, no meio da galera. Professor, o pessoal tá ligado na prova. O Kleber já tá em terceiro lugar. Correto, correto, meu caro Zezinho. Posso ver o Kleber aqui da arquibancada. Kleber! E ele está se aproximando da curva aí. Kleber!